Aqui é coração de boteco, viu? Confunda não, vamos compartilhando aí, galera. Vamos compartilhando. André Cedeiros, o mural de Henrique Coala. Eu não tenho carro bom, moro num cantinho alugado, é só uma sala e um quarto, mas sem amor pra todo lado. Não vou te prometer dar um carrão, vou não, que a gente vai morar numa mansão. Pai não, o luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer. Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném. Venha. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. É isso aí, vamos embora, vamos embora. Isso é top live, hein? Parceiro Alisson Chiclin, é pressão. Eu não tenho carro bom, moro num cantinho alugado, é só uma sala e um quarto, mas tem amor pra todo lado. Vou te prometer dar um carrão, vou não, que a gente vai morar numa mansão. Vai não, o luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta sei fazer. Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném, neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. O nome dele é Jesse Alguida. É sucesso, hein? Vamos embora. Vem! Bora demais, sucesso! Galera que tá em casa,